De 7 a 9 de junho, acontecerá o Observatório Fora do Eixo presencial em São Paulo, com o tema Em Busca do Elo Perdido. Dois convidados por dia debaterão os paralelos entre o circuito fora do eixo e movimentos de vanguarda, como a Tropicália e o Modernismo. Tudo será transmitido ao vivo pela Web Rádio Fora do Eixo no canal 1, com os debates e interações do público no endereço observatório.foradoeixo.org.br. Sintonize e participe!